justiça e com poder. Tu vives em meio aos que és precioso, tu és precioso, tu és precioso pra mim, Jesus, com toda a justiça e com aos querubins, tu és precioso, tu és precioso, tu és precioso pra mim, Jesus. Jesus.